exclusivo, pensado especialmente para você, com playlists selecionados, seleções de convidados do programador é você e muitas outras novidades. Segue a gente. Acesse o aplicativo Spotify e procure por 94FM-Rádio Cidade. Tudo isso só para ficar ainda mais pertinho de você. 94FM, a rádio conectada ao seu ritmo. ZYD 511, Rádio FM Cidade do Sol Limitada, 94,3 MHz, Natal, Rio Grande do Norte. Começa agora, Jornal da Cidade, com Ana Ruth Dantas. Oferecimento, Sicredi, gente que coopera cresce. Maratá, o melhor café que há. E Unimed Natal, cuidar de você, esse é o plano. Olá, bom dia para você. Seja muito bem-vindo. Estamos chegando. Chegando com mais uma edição do nosso Jornal da Cidade. Chegando com a informação precisa, com o jornalismo imparcial, com o noticiário de qualidade. Sexta-feira. Bom dia para você, Fran Rodrigues. Ana Ruth, bom dia. Bom dia para você, minha amiga. Bom dia para os nossos queridos ouvintes. Muito bem, como você falou, sexta-feira, que temos aí uma sexta-feira maravilhosa, uma sexta-feira abençoadíssima. Pois é, Frank, que tenhamos um excelente programa. Ótimo programa, Ana Ruth. A temperatura deste momento é de 24 graus na capital potiguar. Nós vamos chegar hoje aos 28 graus. Estivemos durante a madrugada com a mínima de 23 graus. Nesta sexta-feira, onde o calendário marca dia 7 de maio de 2021. Hoje é o dia do oftalmologista. Então, parabéns para todos os oftalmologistas. Eu lembro aqui de Dr. Zé Rosendo, doutora Luciana Brito, doutora Flávia Lana, enfim, são alguns dos oftalmologistas e a partir deles homenagear todos os oftalmologistas neste dia do oftalmologista. Vamos seguindo, porque a partir de agora estamos no ar, direto daqui dos estúdios da nossa 94FM, esta é a Rádio Cidade, junto com a Minha Vida FM da cidade de Martins, com a Rádio Salinas de Macau, com a 87FM de Guamaré, Metamorfose de São Francisco do Oeste. Por aqui estamos todo mundo junto e o nosso Jornal da Cidade, começando agora. Primeira página. Eu vou direto às primeiras páginas dos jornais locais e nacionais. Inicio trazendo para vocês os destaques do portal G1. Mais 64.500 doses da vacina de Oxford chegam ao Rio Grande do Norte. Aliás, isso é uma excelente notícia. Os pessimistas dizem, mas é muito pouco. Os otimistas dizem, estamos avançando. E aí, eu tô na linha da otimista, eu digo, estamos avançando. O Rio Grande do Norte recebeu 64.500 doses da vacina de Oxford para continuação da campanha de imunização contra a Covid-19. Essa carga foi encaminhada para a Unidade Central de Agentes Terapêuticos, a UNICAT, e será distribuída hoje. Na verdade, a distribuição está começando agora, essa distribuição que é feita pela Secretaria Estadual de Saúde. Minha gente, esse é o 18º lote de vacinas desde o início da campanha de vacinação em janeiro. E seguindo o Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19, essas doses serão destinadas, eu vou lhe dizer, essas pouco mais de 64.500 doses, elas serão usadas, ou elas serão destinadas para as forças de segurança e salvamento, pessoas com comorbidades, gestantes, puérperas, pessoas com deficiência permanente, aquelas cadastradas no programa de benefício de prestação continuada, e claro que essas doses também servirão para a continuidade da vacina para idosos entre 60 e 64 anos. Com esse lote, o Rio Grande do Norte ultrapassa a marca de 1.100.000 vacinas recebidas. O monitoramento da plataforma RN Mais Vacina aponta que o balanço, o último balanço, até o finalzinho da tarde de ontem, foram 795.547 pessoas que já receberam pelo menos uma dose das vacinas contra a Covid-19. Aliás, a Secretaria Estadual de Saúde informou que aguarda agora a sinalização para a questão da Coronavac. Eu sei que você está preocupado com isso, eu também. Vou trazer detalhes no decorrer do Jornal da Cidade de hoje, mas de fato ainda não há uma sinalização clara sobre quando nós vamos receber um novo lote. Muito provavelmente no final de semana. Mas quando? Aí, essa é a incógnita. Provavelmente será no final de semana e aí vamos torcer para, quem sabe, começar a segunda-feira já distribuindo doses da Coronavac e reduzindo a fila de pessoas que aguardam, essas pessoas aguardam pela Coronavac, pela D2 da Coronavac. Polícia Militar apreende 60 quilos de maconha e prende suspeito na Grande Natal. Escuta a história, que a Polícia Militar do Rio Grande do Norte apreendeu aproximadamente 60 quilos de maconha. Isso foi na cidade de Ceará-Mirim, região da Grande Natal. Um homem foi preso. Policiais militares de Ceará-Mirim realizavam o patrulhamento nas imediações do distrito de Massaranduba. E aí eles perceberam o nervosismo de um motorista que conduzia um veículo de aplicativo. Durante a abordagem, os policiais militares encontraram um tablete de maconha com cerca de 1 quilo. Suspeito, então, confessou que estava transportando mais drogas. Ele estava transportando 60 quilos. A ocorrência contou com o apoio do batalhão de choque. O homem e a droga foi apreendida. O homem foi conduzido para a delegacia especializada de narcóticos. Você ainda confere comigo na primeira página do G1. Mulher atingida por disparo na Zona Oeste de Natal. PM e bandidos trocam tiros na região. Mais um destaque sobre polícia, porque uma mulher foi atingida com um disparo de arma de fogo na nuca quando transitava dentro do carro em uma rua do bairro Planalto, Zona Oeste de Natal. Ela foi ferida, conduzida para a UPA de Cidade Satélite, e as informações que a gente tem é que ela está consciente e passa bem. A vítima foi atingida enquanto a Polícia Militar perseguia 4 bandidos, 2 homens e 2 mulheres, pelas ruas do bairro Planalto. Os criminosos dispararam contra os policiais, que aí revidaram. A PM confirmou que a vítima foi atingida na mesma hora em que havia o confronto contra os criminosos e agora vai averiguar a relação desses casos e de onde partiu essa bala que atingiu a mulher. Volante Everton Heleno é anunciado como reforço do América. Jogador de 30 anos estava lá na Portuguesa do Rio de Janeiro. Foi indicado pelo técnico Evaristo Pisa e Everton Heleno é o reforço do América para a segunda fase do campeonato estadual. Polícia Federal prende suspeito de receber R$ 800 em notas falsas pelos Correios. Já pensou? Polícia Federal prendeu um homem, 19 anos de idade, suspeito de receber R$ 800 em notas falsas pelos Correios. Isso foi aí no município de Serra do Mel. O jovem foi detido pelos policiais quando deixava a agência da cidade com o envelope na mão, com os R$ 800 debaixo do braço do envelope que tinha chegado pelos Correios. Já pensou? De acordo com a Polícia Federal, o envelope tinha notas de 100, 50 e 20 reais, todas com indícios de falsificação. Ao ser abordado, esse jovem de 19 anos não reagiu e confessou ter adquirido material através de um desconhecido em um anúncio na rede social. Sem comentários, um anúncio na rede social. Virou a página, vamos juntos agora ao site especializado na política do Rio Grande do Norte e do Brasil. Chegamos juntos ao politiquemfoco.com. Destaque do Política em Foco. Fundação Ulisses Guimarães, no Rio Grande do Norte, promoveu palestra com Laurentino Gomes. A Fundação Ulisses Guimarães, no Rio Grande do Norte, promoveu ontem à noite uma palestra sobre escravidão e racismo com o jornalista e escritor Laurentino Gomes. Essa palestra, naturalmente, ocorreu por videoconferência na plataforma Zoom. Laurentino tem uma carreira gigante é um grande escritor e ele foi o convidado desse evento da Fundação Ulisses Guimarães aqui no Rio Grande do Norte. Vamos a um outro destaque: Casa da Fraternidade será inaugurada em Natal. Natal vai ganhar a Casa da Fraternidade São Camilo de Leles. A iniciativa partiu da paróquia que tem São Camilo de Leles e a paróquia do Padre Valtair, no bairro de Lagoa Nova. E esse projeto conta com o apoio da Arquidiocese. Inclusive, hoje, nós vamos conversar com o Padre Valtair Lira sobre esse projeto da Casa da Fraternidade São Camilo de Leles. Ainda, o Política em Foco, você confere. Sicredi disponibiliza a opção de pagamentos no WhatsApp. Aliás, é uma excelente notícia. Focado em proporcionar opções que facilitem a rotina dos seus mais de 5 milhões de associados, o Sicredi, o nosso Sicredi, instituição financeira cooperativa, que está presente em 24 estados e no Distrito Federal, fechou a parceria com o Facebook e vai disponibilizar o serviço de pagamento pelo WhatsApp. Essa novidade vai começar, já começou, aliás, em todo o Brasil. E aí, você, cliente Sicredi, tem mais uma comodidade. E, aliás, você não. Nós, clientes Sicredi. Porque eu também sou cliente Sicredi Rio Grande do Norte. IPC e cesta básica aumentam no mês de abril aqui em Natal. O índice de preços ao consumidor, o IPC da cidade do Natal, calculado pelo Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente, o IDEMA, ele registrou no mês de abril uma variação positiva de 0,62% em relação ao mês anterior. Com esse resultado, a variação no ano da nossa inflação já fica em 2,49%. CCJ aprova projeto que inclui professores no grupo prioritário da vacinação. Os membros da Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa estiveram reunidos de forma extraordinária ontem para apreciar dois projetos. O primeiro foi aprovado à unanimidade, um projeto de autoria do deputado Francisco, do PT, que inclui os trabalhadores em educação no grupo prioritário da fase 1 do Programa Emergencial contra a Covid-19. O deputado Francisco, ele é professor, a sua formação é professor e conseguiu essa aprovação. A segunda matéria, apreciada e também aprovada à unanimidade, é de autoria do deputado Albert Dixon e reformula o texto da lei já aprovada em plenário, estabelecendo que as igrejas e templos de qualquer culto sejam reconhecidos como atividade essencial. Na verdade, esse projeto, ele tem um texto reformulado para permitir que idosos e crianças possam ter acesso aos templos, mesmo durante a pandemia da Covid-19. Essa matéria, de autoria do deputado Albert Dixon, CCJ da Assembleia Legislativa, que é presidida pelo deputado Raimundo Fernandes, tem como vice-presidente o deputado estadual Kleber Rodrigues, deputado Kleber, do Partido Liberal, e ainda como integrantes, o deputado Hermano Moraes e Albert Dixon. Virou a página, 7:13, vamos juntos, eu e você, desembarcamos no noticiário nacional e eu começo pelo jornal Estado de São Paulo. Operação policial mais letal na história do Rio, deixa 25 mortos. Na operação policial mais letal da história do Rio de Janeiro, 25 pessoas, entre elas um policial, morreram ontem na comunidade do Jacarezinho, Zona Norte. O objetivo dessa ação, de acordo com a Polícia Civil, era prender envolvidos em um esquema de aliciamento de menores para o tráfico e roubo de trens. Excluído o agente assassinado por criminosos, todos os mortos nessa ação, segundo a Polícia Militar, seriam ligados ao tráfico. Supremo Tribunal Federal proíbe extensão de prazos de patentes. Eu detalho para você agora de que o Supremo Tribunal Federal decidiu ontem derrubar a norma que permite a prorrogação do prazo de patentes concedidas pelo Instituto Nacional de Propriedade Industrial. O entendimento deve levar, na prática, a redução desse período afetando a indústria como um todo, especialmente o setor farmacêutico, químico e de biotecnologia. Queiroga admite que vacinas foram infladas. Escuta a história. O ministro Marcelo Queiroga, da Saúde, confirmou em depoimento à CPI da Covid-19 que o governo inflou o volume de doses de vacinas já contratadas. Marcelo Queiroga se esquivou de avaliar a insistência de Jair Bolsonaro na prescrição da cloroquina. E ele, Queiroga, Marcelo Queiroga, o cardiologista Marcelo Queiroga, ele defendeu o lockdown como medida extrema. Pazuello, isolado, mas com visita. Eita, o ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, apresentou um documento na CPI dizendo que não ia depor porque tinha estado com pessoas contaminadas com a Covid-19. Mas ele está em casa recebendo visita. Onyx Lorenzoni, ontem, ele que é secretário-geral da presidência, foi lá no hotel onde mora Eduardo Pazuello, em Brasília. Eduardo Pazuello, que vai depor, pelo menos essa é a informação, vai depor no dia 19 de maio. Mulher de líder governista ganha cargo em Itaipu. A ex-governadora do Paraná, Cida Borghetti, ela é a esposa do líder do governo na Câmara, Ricardo Barros. Cida Borghetti foi nomeada por Jair Bolsonaro para integrar o Conselho de Itaipu Binacional. O colegiado se reúne a cada 2 meses e os seus integrantes recebem salários de R$ 25 mil. Pfizer cobra R$ 1 bilhão a mais. O governo federal estuda comprar 100 milhões de doses da Pfizer, mas o valor hoje seria 20% mais alto do que lá no primeiro contrato. Vamos juntos agora ao jornal Folha de São Paulo. A manchete da Folha é sobre aquela operação no Rio. Polícia mata 24 em ação mais letal da história do Rio de Janeiro. E ainda na Folha, falas sobre China atrasam vacina, afirma Butantan. O Instituto Butantan afirmou ontem que as críticas do presidente Jair Bolsonaro à China afetam a liberação de insumos pelas autoridades daquele país. Aliás, o chanceler Carlos Alberto França negou que tenha problemas políticos, mas de fato as declarações foram terríveis em um momento que a gente quer é proximidade com a China para que chegue mais doses da Coronavac. Lucro do Banco do Brasil tem alta de 33% no primeiro trimestre. O crescimento de R$ 4,9 bilhões se deveu à redução das provisões e de despesas administrativas e ao desempenho positivo da margem financeira. Ainda você confere na primeira página da Folha. Pressão contra a PL da grilagem sobe e chega à Europa. Cresce uma frente forte de oposição contra o chamado PL da grilagem, o projeto que facilita a regularização fundiária de terras ocupadas. Essa pressão, iniciada por ambientalistas, une empresários, varejistas e agora o Parlamento Europeu. 7:18, vamos juntos, eu e você, vamos juntos ao noticiário do jornal O Globo. Troca na Ambev, Carlos Brito deixa cargo de CEO da líder mundial de cerveja após 15 anos. O jornal Globo ainda destaca para você, Queiroga se esquiva sobre Bolsonaro e cloroquina. A gente já falava sobre isso há pouco. Brasil pode rever a posição sobre patente de vacina. O posicionamento contrário à suspensão de patentes de vacinas contra a Covid-19 poderá mudar de acordo, ou se o acordo lá na OMC atender aos interesses brasileiros. Foi o que disse o chanceler Carlos França em audiência pública no Senado. Hoje, ele discute o tema com representantes do comércio dos Estados Unidos. Catherine Tay. Supremo Tribunal Federal barra extensão automática do prazo de vigência de patentes. Já falávamos sobre isso, também está na primeira página do jornal O Globo. Universidades, mais alunos e menos verba. Recursos para investimentos e manutenção de universidades federais regrediram ao nível de 2004, embora o número de alunos seja maior, mais que o dobro, em 2021. Na Universidade Federal do Rio de Janeiro, por exemplo, há um temor de que o colapso com essa falta de verba ocorra em julho. MP denuncia Monique e Jairinho, homicídio e tortura. É, escuta essa história. Padrasto, o Jairinho, foi apontado como agressor e a mãe, Monique, como omissa na proteção de Henri Borel. O casal foi denunciado ainda por fraude processual. Isso está na primeira página do jornal O Globo. Vamos à imprensa internacional e eu começo pelo El País. No El País de hoje, Ortega impõe reforma eleitoral na Nicarágua. E Estados Unidos o acusam de organizar eleições viciadas. Delegacias incendiadas e briga por gasolina no bastião insurgente da Colômbia. Vamos à CNN Internacional e o destaque: aluna abre fogo em escola e deixa ao menos 3 feridos em Idaho, nos Estados Unidos. Mais um atentado nos Estados Unidos. 3 pessoas feridas em uma escola. Vamos a um outro destaque da CNN Internacional. Novos estudos analisam derretimento do manto de gelo na Antártica. E ainda, Estados Unidos prometem US$20 milhões ao Brasil em medicamentos. Mulher no Mali dá à luz a 9 bebês, 2 a mais do que ela esperava. Meus caros ouvintes, esses são os destaques dos jornais locais, do site politicainfoco.com, especializado na política do Rio Grande do Norte e do Brasil, dos jornais nacionais e, claro, da imprensa internacional. Pauta do dia. Chegamos agora à pauta do dia de hoje. E a pauta do dia de hoje é sobre fila. A fila de pacientes, ou melhor, de pessoas que estão aguardando pela segunda dose da Coronavac no Rio Grande do Norte. Chegamos, pasmem, a 90 mil pessoas. Mais de 90 mil pessoas aguardam por doses da vacina Coronavac no estado Potiguar, a chamada D2, ou seja, são pessoas que não têm a possibilidade de se vacinar com a vacina de Oxford. Por quê? Porque elas já tomaram a primeira dose da Coronavac. E aí, minha gente, 90 mil pessoas aguardando. A maior fila, naturalmente, é na região metropolitana de Natal, onde temos 52.072 pessoas aguardando pela D2 da Coronavac. Na região de São José do Mipibu, são 3.462 pessoas. Um pouco menor do que lá na região de João Câmara, onde temos 5.276 pessoas aguardando pela segunda dose da Coronavac. Se focarmos o nosso olhar na região de Mossoró e Açu, são 16.955 pessoas. Na região de Caicó, essa fila por cidadãos aguardando a segunda dose da Coronavac soma 4.524 pessoas. E na região aí de Pau dos Ferros, onde a gente chega muito bem através da Minha Vida FM, na região de Pau dos Ferros, temos 2.331 pessoas aguardando pela segunda dose da Coronavac. Esses números foram revelados pela Secretaria Estadual de Saúde, que, aliás, a Secretaria Estadual de Saúde, ela recebeu a solicitação do Ministério da Saúde para o levantamento completo. E nesse contexto, foi divulgado aí cerca de 90 mil pessoas. Tenho uma boa notícia e uma notícia não tão boa. A boa notícia é de que amanhã nós vamos receber um novo lote da vacina Coronavac, da vacina chinesa Coronavac, essa que as pessoas estão aguardando. É a boa notícia. A notícia que não é tão boa é porque, infelizmente, nós vamos receber apenas 15.600 doses. Essas doses vão desembarcar no Aeroporto Internacional de São Gonçalo do Amarante. Em uma continha rápida, se são 90 mil pessoas e vamos receber 15.600 pessoas, nós vamos ter aí pouco mais de... vamos ter 74.400 pessoas aguardando pela segunda dose da vacina de Oxford, na fila, aguardando pela segunda dose da vacina de Oxford. As vacinas, elas chegando amanhã, como estão previstas, então, na segunda-feira, fatalmente, as unidades de saúde de todo o Rio Grande do Norte, elas já estarão distribuindo a D2. Claro que em um número menor. Então, quer um conselho? Você espera a Secretaria de Saúde do seu município anunciar como vai ser o escalonamento para a D2, porque aí, dessa forma, a gente evita naturalmente aglomeração. Você está com o nosso Jornal da Cidade, manda sua mensagem, interaja, ó. Já tô aqui no YouTube com você, esperando que você venha para cá também. Pode vir para o YouTube, deixar seu recado, sua pergunta para os nossos entrevistados. Daqui a pouquinho nós vamos conversar com Gilmar Bistrot, meteorologista Gilmar Bistrot, e também vamos estar ainda hoje no Jornal da Cidade com o padre Valtair Lira. Vem para cá. Vem para o YouTube, 94FM Rádio Cidade, Rony Paiva, Adeilson, Cláudio Henrique, Paulo Roberto, essa turma já chegou por aqui, já tá dando um alô no YouTube da 94FM Rádio Cidade. Você também? Ah, manda mensagem no 996164494 e vai para o Facebook, 94FM Rádio Cidade. Recado especial para você, o recado é do Sicredi, Rio Grande do Norte. Quem coopera, cresce. Você quer organizar a sua vida financeira? Ah, tá em busca de juros baixos para o consórcio? Ou, quem sabe, você busca um empréstimo? Investimento? Tudo isso você encontra, claro, sempre no Sicredi Rio Grande do Norte. 7:27, eu vou trazendo informações, eu lhe dizia da vacina de Coronavac, chega amanhã, 15.600 doses. E lembre-se que eu já trouxe aqui a informação de que chegou ontem um lote da vacina de Oxford com 64.500 doses. 64.500 doses da vacina de Oxford. Lembrando a você também que no caso da vacina de Oxford, o intervalo é de 3 meses. O senador Stevenson Valentim, em declarações à imprensa do estado, ele disse que lá... Declaração do senador. Ele disse que lamentava o fato de não haver mortes de detentos pela Covid-19. Palavras do senador. Pois é, lamentável. É pra morrer tudinho. Eu não gosto de vagabundo, não. Eu não gosto de ladrão. Não gosto de vagabundo. Eu gosto de dizer... Eu vou dizer que gosto. Não. Vou mentir pra agradar a família do vagabundo? Não. Foi o que disse o polêmico senador da República... no seu primeiro mandato, Stevenson Valentim. Expectativa para o decreto da governadora Fátima Bezerra e, naturalmente, também dos gestores municipais. Governadora Fátima Bezerra, até no máximo terça-feira, ela deverá anunciar os termos do novo decreto, porque o que está em vigor com o toque de recolher a partir das 10 horas da noite, de 10 da noite... às 5 da manhã, esse toque de recolher que tem validade o dia todo para domingos e feriados, esse decreto, ele está em vigor até a próxima quarta-feira. Então, qual é a expectativa? É que até no máximo terça-feira, a governadora Fátima Bezerra possa anunciar os termos do novo decreto. Por outro lado, há uma expectativa de que o decreto que virá da Prefeitura do Natal tenha uma flexibilização maior. Também ainda não foi anunciado, mas sinalizado por alguns assessores próximos de que virá com uma flexibilização maior. As demais prefeituras potiguares, elas estão, na sua grande maioria, seguindo o decreto da governadora Fátima Bezerra. Hoje nós temos no Rio Grande do Norte 3 municípios em lockdown: Monte das Gameleiras, Caraúbas e Carnaubais. O que é lockdown? Fechamento completo. Fechamento de hotel, pousada, bar, restaurante, comércio, tudo. Então, Monte das Gameleiras, Carnaubás e Caraúbas tiveram lockdown decretado pelos seus administradores, pelos seus prefeitos, devido à alta taxa do contágio da Covid-19. Trânsito na cidade, com Tássio Cavalcante. Chegou ele, chegou Tássio Cavalcante, trazendo as informações sobre o trânsito. Oi, Tássio, bom dia. Bom dia, Ana Ruth, bom dia, Fran Rodrigues, bom dia a todos os ouvintes da Rádio 94 FM. Ana, trazendo informações do trânsito, eu vou começar pela Zona Sul de Natal. A BR-101 tem trânsito lento ali na altura da Hyundai, no sentido centro. O motivo é um acidente entre um carro e uma moto no sentido centro. A princípio, sem gravidade, deu para ver que o motorista e o motociclista estão conversando, mas o fato é que o trânsito para quem sai da Zona Sul de Natal pela BR-101 tem trânsito lento desde ali do Porto dos Reis Magos até ali na altura da Hyundai, no sentido centro. Ainda na Zona Sul, Ana, o viaduto do Quarto Centenário tem trânsito lento para quem vai acessar o túnel da Avenida Lima e Silva, no sentido Zona Oeste. Já a Avenida Senador Salgado Filho tem trânsito lento a partir da Igreja Universal até o cruzamento com a Avenida Amintas Barros, no sentido centro. E a Avenida Hermes da Fonseca tem trânsito fluindo bem após ali o cruzamento com a Avenida Alexandrino de Alencar, no sentido centro. Na Zona Norte, Ana, a saída pela ponte de Igapó tem trânsito bastante movimentado, porém fluindo. A equipe da SCTU encerrou por volta das 7h15 a operação da faixa reversível, mas mesmo assim o trânsito está fluindo, porém um pouco movimentado. Ainda quem sai da Zona Norte, a melhor opção é utilizar a ponte Milton Navarro, que tem trânsito fluindo bem para o horário, apenas com uma pequena retenção na subida da ponte para quem vai em direção ali ao centro da cidade ou bairro Santo Reis. Por fim, Ana, a Avenida Prudente de Moraes, para quem sai aqui da Zona Sul e vai para o centro da cidade, tem trânsito bastante movimentado até o cruzamento com a Avenida Antônio Basílio, no sentido centro. E a Avenida Engenheiro Roberto Freire tem trânsito lento ali na altura da rotatória para quem vai acessar a Via Costeira, no sentido centro. Ainda quem está na Avenida Engenheiro Roberto Freire, em direção à BR-101, o trânsito volta a fluir com tranquilidade e o motorista não enfrenta grandes retenções. Ana Ruth Dantas, eu aproveito para desejar um ótimo final de semana a você, a todos os ouvintes, e eu volto na próxima segunda-feira com mais informações do trânsito. Bom final de semana para você, Tássia. Até segunda. Até segunda. E a Justiça Federal de Brasília absolveu a turma do quadrilhão do MDB. Absolveu aí Henrique Alves, Eliseu Padilha, Moreira Franco, Gedel Vieira Lima, Rodrigo Rocha Lures, o homem da mala dos 500 mil reais e o ex-presidente Michel Temer. Todo mundo aí absolvido pela Justiça no processo do quadrilhão do MDB. Aliás, Eduardo Cunha conseguiu mais um habeas corpus. Ele responde a vários processos e Eduardo Cunha agora está livre, respondendo em liberdade. Com relação ao ex-deputado Henrique Alves, que é aqui do Rio Grande do Norte, foi presidente estadual do MDB, Henrique Alves respondia a 9 processos na justiça, sobre corrupção, lavagem de dinheiro, lava-jato e tudo mais. Agora, menos um, ele é réu em outros 8 processos da justiça, Henrique Alves. E agora a informação que eu trago para você é sobre Caerne, a Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte. Vai abrir mais um período de negociação de débitos em atraso. Essa campanha começa terça-feira e vai até o dia 15 de junho. Minha gente, a campanha de negociação, presta atenção, abrange todas as faturas não quitadas com vencimento anterior a março de 2021. As condições de negociação incluem a possibilidade de parcelar a dívida em até 36 meses, com entrada de 10% do valor total. Também vai haver a dispensa de juros e multa. Aliás, a Caerne começa essa campanha terça e vai até o dia 15 de junho. O interessado pode negociar sua dívida até mesmo nos casos em que ele possua um parcelamento anterior. Nesse novo acordo, O percentual do valor de entrada é de 20% do total. 7:35 e olha, aqui de público agradecer ontem a uma turma muito bacana. Mais de 40, foram uma turma com mais de 40 pessoas que participaram de um treinamento promovido pela Federação dos Municípios do Rio Grande do Norte, pela FEMURNE, com a temática como falar em público, a arte do discurso. Esse foi o curso com duração de 4 horas, ministrado por mim, um curso promovido pela Federação dos Municípios do Rio Grande do Norte. Então, aqui de público, agradecer a todos vocês, agradecer a você que participou e agradecer, naturalmente, à direção da FEMURNE, ao presidente da Federação dos Municípios, prefeito Babá, ao diretor executivo da FEMURNE, o ex-vice-governador Fábio Dantas. Muito obrigada, honrada pelo convite. Eu recebi esse convite muito alegre e que bom que vamos ter outros 3 momentos, outros 3 cursos serão ministrados por mim em eventos promovidos pela FEMURNE nessa grade, nessa diversificada e interessante grade de cursos da Federação dos Municípios do Rio Grande do Norte, eventos que estão ocorrendo durante todo o ano de 2021. Ainda vamos falar sobre redes sociais. Do outro módulo é sobre o outro curso, gerenciamento de crise em comunicação, e ainda vamos falar sobre comunicação pública. Então, a todos da FEMURNE e aos nossos participantes do curso de ontem, muito obrigada pelo convite, obrigada pela participação. Ana, você tem um recadinho aí do Sebrae pra gente? Tem um recado do Sebrae, um recado especial do Sebrae, Fran, porque você sabe que o Sebrae incentiva. E olha, você sabe que a nossa economia está passando por um momento cheio de desafios, não é verdade? Então, em uma hora como essas, você deve contar com quem quer fazer o seu negócio crescer. Conte com o Sebrae. O Sebrae está com você. Conheça o portal do Sebrae, um ambiente digital repleto de conteúdos direcionados a todos os tipos de empresas. Acesse digital.rn.sebrae.com.br. digital.rn.sebrae.com.br. Escolha o que precisar e baixe nossos conteúdos. São e-books, ferramentas, cursos e muita informação. É fácil, 100% digital, é para você. Informação de qualidade e serviços que só o Sebrae oferece. Essa é a dica de mestre para qualquer empreendedor. Acesse digital.rn.sebrae.com.br. Do like ao lucro, o portal mais completo para o seu negócio. Hora do intervalo, vem para cá, vem para o YouTube 94FM Rádio Cidade. Jussiane Freitas, um abraço para você, Jussiane. Bento Egídio tá me dizendo, Ana Ruth, a CPI da Covid tá mais pra CPI da fofoca. Lucas Praxedes está chegando por aqui no YouTube 94FM Rádio Cidade. Adeilson Albino, um abraço, muito obrigada, Adeilson. Luciane Freitas elogiando aqui o trabalho do ex-vice-governador Fábio Dantas. Essa turma tá comigo no YouTube 94FM Rádio Cidade. Fátima já tá mandando um abraço aqui para o padre Valtair, que vai estar conosco no último bloco do Jornal da Cidade. André Vidal também tá por aqui. E aí, Fran? Ana, aqui pelo nosso Facebook do Jornal da Cidade, mandar o nosso abraço, bom dia pro Garibaldinho do Seridó, a Márcia Vanessa tá ligada com a gente, hein, Martins? Obrigado, hein, Márcia? Tem bom dia legal pro Fernando Maia de Parnamirim, que não perde o seu programa. Alonizinho Figueiredo, Jarbas Cordeiro de Macedo, recebe o nosso bom dia. Hernani Suassuna, Sítio Malhada da Areia, recebendo também o nosso abraço. Tem bom dia ainda também pro Sandro Ricardo e o Franklin Harley. Franklin Harley, grande amigo aí, também sempre em nossa sintonia, é a turma que marca presença nesse momento aqui pelo nosso Jornal da Cidade, Ana. Vamos para o intervalo, a gente se encontra em 1 minuto. Você está ouvindo Jornal da Cidade, com Ana Ruth Dantas. Você já ouviu falar do Café Maratá? Pois é, em todos os momentos do seu dia, para toda a sua família, para qualquer ocasião. Para quem é apaixonado por café, no trabalho, para dar aquela energia, levar a rotina do dia, as reuniões de negócios, nos momentos de lazer, para relaxar, jogar conversa fora com os amigos. Em todos os momentos, o café tem que ser Maratá, tradicional superior descafeinado. A linha de café Maratá é produzida a partir de grãos selecionados e um rigoroso processo de cultivo e produção. Maratá é a certeza de que cada minuto será cheio do melhor sabor. Experimente para um dia a dia mais especial, Maratá. O melhor que há. sabia que agora com o Sicredi você pode pagar suas compras também com o Pix? Quer ver? Abre o app, escolhe o QR Code, digite o CPF, e-mail ou celular. No Pix é muito rápido, vem experimentar. A escolha é sua, é sua, a escolha é sempre sua, é sua, é sua, a escolha é sempre sua. Vai pagar? Conte com a liberdade de escolha do Sicredi e pague como e onde quiser. A escolha é sempre sua. Aqui é o seu lugar. Volte para a Unimed Natal e aproveite condições especiais. Carência zero, mas até 15% de desconto nas quatro primeiras mensalidades. E todos os benefícios que só o melhor e maior plano de saúde do estado pode oferecer. 42 anos de confiança e credibilidade, mais de 1.600 médicos cooperados, aplicativo próprio, centro clínico virtual e hospital referência. Unimed Natal, 3220-6200. Estamos de volta com o Jornal da Cidade, com Ana Ruth Dantas. Nossa conversa. E a partir de agora, a nossa conversa é com o meteorologista da Empresa de Pesquisa Agropecuária do Rio Grande do Norte, Gilmar Bistrô. Muito bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Ana Ruth. Bom dia aos demais que estão ouvindo esse programa com grande audiência. Gilmar, alegria ser recebê-lo aqui para a gente falar sobre essas chuvas que estão acontecendo na capital e no interior. Previsível, Gilmar Bistrô? Olha, até certa forma, sim. As chuvas aqui no litoral dependem das condições aqui do Atlântico Sul. As condições do Atlântico Sul estão favoráveis, mandando bastante umidade aqui para o setor leste e agreste do estado. Agora, no interior do estado, o que nós estamos observando é que, mês de maio, boas chuvas acontecendo nas regiões, principalmente no Vale do Açu, em direção à Chapada do Apodi, Alto Oeste, e de uma forma até surpreendendo as expectativas, porque as condições não estariam aptas para chuvas no interior do estado. E sim, agora, nesse período de maio até agosto, chuvas mais concentradas aqui no litoral e no agreste. Então, é sempre bem-vinda essa chuva no interior do estado. Tivemos aí nos últimos dias uma recomposição, uma recarga mais expressiva no manancial hídrico das bacias do Apodi, Mossoró e Piranhas-Açu. Nós estávamos em torno de 42, já estamos com 47% da capacidade de armazenamento. Esperamos mais chuvas aí para os próximos dias no interior do estado, capaz possível de chegarmos a 50% da capacidade máxima. Gilmar Bistrô, normalmente as chuvas do interior, elas vão aí até maio, elas começam mais no início do ano. Então a expectativa é que a gente tenha, digamos, uma situação atípica com as chuvas se acentuando a partir de agora? Nós tivemos no passado recente, em 1995, um mês de maio com muita chuva no interior do estado, chegando aí a uma média de 400 milímetros na região do Seridó. Esse ano as condições estão bem, bastante parecidas. As oscilações que provocam essas chuvas fora do período chuvoso estão favoráveis, então qualquer umidade que entra, qualquer sistema frontal que chegue no sul da Bahia, possa trazer instabilidades. Com a umidade que nós estamos tendo no interior do estado, é possível a gente ter aumento das chuvas, mas não são chuvas garantidas. Nós podemos garantir chuvas mesmo só que para o litoral, para o agreste, principalmente para o agreste, que nesses quatro primeiros meses do ano as chuvas apresentaram valores muito inferiores à média. Estamos com desvios negativos bastante acentuados, principalmente essa região do Trairi, o Mato Grande e o litoral nordeste. Então essa região precisa de chuva, principalmente agora que começa o período de agricultura nessas regiões. O senhor chamou atenção há pouco para a região do Vale do Açu. Para esses próximos meses, maio, junho, julho, para o interior do estado, a sua expectativa, a previsão é que nós tenhamos chuvas melhores em quais regiões, Gilmar Bistrô? Não, o interior do estado, Vale do Açu, Alto Oeste, praticamente toda a região central e oeste, as chuvas agora, elas tendem a apresentar uma diminuição a partir da segunda quinzena de maio. Então, o que vier, digamos assim, é lucro. porque não é comum acontecer chuvas significativas no interior do estado nos meses de depois do mês de junho em diante. Você entra no período de estiagem no interior do estado por falta de instabilidade. A zona de convergência, que é o mecanismo meteorológico que traz chuvas para o interior do Nordeste, se desloca para o norte e só deverá voltar no final do ano, início de 2022. Então agora a gente só vai tratar da chuva mesmo, e que tem possibilidade de chuva, são as regiões leste e agreste. As condições do Atlântico Sul, alta pressão do Atlântico Sul, a condição de mais frio nas regiões mais ao sul do hemisfério sul, fazem com que haja condições favoráveis, aumento do vento sudeste e leste, e isso aí faz com que haja formação de chuvas. E a gente precisa que essas chuvas sejam de qualidade, porque nós passamos praticamente os últimos 10 anos com chuvas abaixo do normal na região do Trairi e da Borborema. Os açudes naquelas regiões estão com nível muito baixo e muitos estão secos. Então, há muito tempo que a região do Agreste, a Borborema, o Trairi, não tem chuvas de modo normal, atendendo a recuperação dos açudes. Então, a nossa preocupação agora é o Agreste e o litoral em termos de ocorrência de chuva. O interior do estado que tinha para chover, ainda irão chover, ainda irão acontecer algumas chuvas, mas nada que possa orientar a agricultura e ter uma recuperação mais expressiva no manancial hídrico. E sua expectativa para o leste e o agreste é de que nós tenhamos chuvas, vou usar uma expressão normalmente usada pelos meteorologistas, acima do normal ou normal? A previsão que nós estamos liberando aí para o litoral e para o agreste é que chuvas de normal ou acima do normal. Os ventos estão de forma, uma frequência de sudeste e leste. E quando você tem uma frequência de vento de sudeste, você tem mais chuvas nessa região do Agreste, Trairi e Borborema, chegando às vezes até o Seridó. E quando você tem vento mais de leste, atacando aqui o litoral do estado de forma de leste, você tem chuvas melhores distribuídas e com possibilidade até de inundações, de chuvas intensas aqui na região da Grande Natal. Então não estão descartados isso, principalmente nos meses de junho e julho, porque nós estamos observando um aquecimento das águas aqui próximo do litoral do Nordeste e também próximo do litoral lá da África. Então o vento circula sobre o oceano, conduz essa umidade em direção aqui ao litoral do Nordeste, e quando chega aqui em forma de instabilidade tropical, ela causa muita chuva. E se essas instabilidades acontecerem no período da madrugada e início da manhã, nós poderemos ter eventos de chuvas extremas, com volumes de chuvas acima de 50 milímetros acontecendo em um período curto de tempo, e provocando transtornos aí, não só aqui em Natal, como em João Pessoa, Recife e Salvador. Gilmar Bistrô, meteorologista da Emparne, muito obrigada por suas informações e excelente dia. Ok, eu agradeço aí, bom dia a todos. Bom dia. Vamos seguindo com as notícias, porque agora tem um recado especial. Agora vem a melhor hora, a hora de falar da família Maratá. Maratá possui uma diversidade enorme de produtos. Você encontra produtos para o seu café da manhã, na preparação do almoço, no lanche da criançada e também no jantar, naturalmente. Maratá tem uma linha completa de produtos de altíssima qualidade. Você encontra nos supermercados, bem pertinho da sua casa, o maravilhoso cuscuz, os achocolatados, a mistura para bolo, refresco em pó, o tradicional café, os sucos, a linha de molho pronto, uma variedade de especiarias, a pimenta, o chá e muito mais. Tudo isso é Maratá. Conheça a linha completa em maratá.com.br e você segue Maratá nas redes sociais, no @MarataOficial. Produtos de qualidade é Maratá. Esse sim é o melhor que há. Hora do nosso quadro Vida Saudável. Quem chega por aqui hoje, doutor Márcio Rego, ortopedista, vai falar sobre queda na terceira idade. Olá, doutor Márcio, bem-vindo. Ele participa do nosso quadro Vida Saudável. Vida Saudável. Estamos aqui nesse período de atenção ao idoso, dando uma contribuição no que diz respeito à queda no domicílio. Então, a primeira orientação que a gente dá é com relação à prevenção músculo-esquelética. Então o tônus muscular do idoso, ele tem que ser mantido, seja com musculação, seja com pilates, seja com hidroginástica. O nosso alerta hoje é com relação a esses acidentes domésticos. Então é de suma importância a ambientes iluminados, né, pois muitos dos idosos têm problemas de visão, uso de corrimão em ambientes como banheiros e corredores, o piso antiderrapante, evitar tapetes soltos e piso molhado, porque muitas vezes o idoso, por ter um osso osteoporótico, ele é mais susceptível a fraturas, e essas fraturas muitas vezes levam a danos irreversíveis. As fraturas de punho, de quadril, de coluna são as mais frequentes. Então, o ambiente tem que ser muito bem cuidado, e esse alerta ele é fundamental para evitar a queda no idoso. Abraço, doutor Márcio. Muito obrigada por sua participação aqui no nosso Jornal da Cidade. E o foco agora é sobre horário de fechamento de estabelecimentos no caso do Dia das Mães. A Associação de Bares e Restaurantes aqui do Rio Grande do Norte informou que, devido às medidas estabelecidas pelos decretos estadual e municipal para o combate à Covid-19, os estabelecimentos, os restaurantes, eles vão fechar mais cedo no domingo, 3 horas da tarde. A gente sabe que o domingo, do Dia das Mães, sempre é um dia muito movimentado em bares e restaurantes. Então, nesse domingo agora, permanece valendo o decreto, 3 horas da tarde, é quando o restaurante vai fechar. Então, não adianta você chegar às 3 da tarde, naturalmente. Uma igreja arrombada 3 vezes. Aqui em Natal, a Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, patrimônio histórico cultural da cidade do Natal, foi alvo de arrombamento e roubo por 3 vezes em menos de 1 mês. O templo, aqui no bairro Cidade Alta, foi invadido na última semana de abril. Na primeira atuação, os suspeitos entraram pela porta lateral da igreja. Levaram peças sacras usadas nos ritos das missas, batizados e casamentos. A porta da igreja foi forçada, mas ainda assim os ladrões retornaram no dia seguinte. Ao primeiro foi reforçada e depois no dia seguinte eles reforçaram para fazer um novo arrombamento. Foi isso. A igreja foi arrombada nos últimos 30 dias, a igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos. Arte e cinema na cidade, com Clécio Godeiro Júnior. Chegou Clécio Godeiro Júnior, trazendo as informações, o comentário preciso, a nossa dica para o final de semana de arte, cinema, de série. Oi, Clécio, bom dia. Bom dia, Ana Ruth, ouvintes da Rádio Cidade. Vem chegando o final de semana, é tempo de entretenimento, e que seja um entretenimento inteligente. Ana Ruth, esse final de semana eu vou sugerir aos ouvintes 2 filmes que foram ganhadores do Oscar 2021 na categoria de curta-metragem. O primeiro é um filme que se chama 2 Estranhos, que foi dirigido pelo Trevon Free e Martin Desmond Rowe. A história é muito simples. Depois de passar a noite com a Bella Perry, o jovem Carter, um designer gráfico de Nova York, vai para casa alimentar seu cachorro, o Jeter. Em vez disso, Carter se encontra preso em um loop temporal perpétuo, sempre acordando ao lado de Perry após um encontro mortal com o policial Merck. Determinado a chegar ao fundo de seu pesadelo recorrente e perplexo, Carter tenta todos os truques para tentar fugir do final, do desfecho final, do encontro final com o policial, pois ele só quer mesmo voltar para casa. A questão que fica: é possível enganar o nosso destino? Nós somos predeterminados? A nossa condição social, a nossa cor, pode determinar o nosso futuro? E com essa simples narrativa, o filme ele nos propõe a refletir sobre questões muito complexas da nossa sociedade, desde o racismo, passando pela intolerância e a cultura da violência. É um bom filme que está disponível na Netflix e que se chama 2 Estranhos. Um outro filme que eu vou recomendar aos ouvintes, que também está disponível na Netflix, é o curta ganhador em animação, que se chama Se Algo Acontecer, Eu Te Amo. Esse filme é uma animação belamente ilustrada que nos leva a uma jornada emocional extraordinária de dois pais que estão lutando para superar a dor deixada por um evento trágico que deixa sua família mudada para sempre. O filme é um conto impressionante que justapõe a dor excruciante que se pode sentir, bem como a resiliência do espírito humano. Se algo acontecer, Eu Te Amo é uma experiência comovente para qualquer pessoa que já amou e perdeu aquele que amou. É um filme muito curto, mas com uma mensagem muito profunda, que também está disponível na Netflix. Então eu deixo essas duas dicas para os nossos ouvintes. Dois Estranhos, ganhador do Oscar de curta, neste ano de 2020, de curta-metragem. E Se Algo Acontecer, Eu Te Amo, que ganhou como curta de animação nesse ano de 2021. Ambos na Netflix. Tenha um ótimo final de semana e até a próxima. Arte e Cinema na Cidade, com Clécio Godeiro Júnior. Obrigada, meu querido Clécio Godeiro Júnior. Abraço pra você. Até sexta-feira, Clécio. E olha que já chegou nos estúdios da 94 FM, foi Padre Valtair Lira. Daqui a pouquinho nós vamos conversar com ele. E a atuação da plataforma Regula RN vai ser ampliada para além da Covid-19. Depois de um ano em funcionamento, o Regula RN será expandido em sua atuação no processo regulatório do Sistema Público de Saúde aqui do Rio Grande do Norte. A expansão será possível, foi possível, a partir de uma assinatura de contrato entre a Fundação de Apoio à Educação e ao Desenvolvimento Tecnológico, a FUNCERN, junto com o governo do estado e, claro, com o Laboratório de Inovação Tecnológica em Saúde, o LAIS, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Aliás, minha gente, o LAIS realiza um trabalho, um grande trabalho, é uma instituição onde o Rio Grande do Norte ecoa ou leva, rompe as divisas do nosso estado potiguar. Enveredando pelo noticiário nacional e internacional, Nova York vai oferecer vacina para os turistas. A vacina da Johnson & Johnson, aquela que só precisa de uma dose. Mas deixa eu lhe dizer, não vai ser para nós brasileiros. Por quê? Porque, na verdade, hoje os Estados Unidos, aliás, a grande maioria dos países está com muitas restrições para nós brasileiros, então a gente não vai poder usufruir dessa vacina lá em Nova York, porque sequer a gente pode entrar nos Estados Unidos. Aliás, falando sobre essa questão, os voos da TAP, da companhia aérea portuguesa, que seriam de Natal para Lisboa, Lisboa-Natal, eles estão suspensos e, infelizmente, a TAP, a sinalização da TAP é para que esses voos retomem apenas no final do segundo semestre, aí por outubro, novembro. A TAP, por exemplo, está cancelando as passagens de todas as pessoas que compraram voos para a Europa até julho, agosto. Esses voos estão sendo cancelados pela TAP e compraram naturalmente a partir daqui de Natal. Hora do intervalo! Mas antes do intervalo, interagir com você que está chegando aqui no nosso Facebook. 94 FM Rádio Cidade. Thales Alves, um abraço pra Thales. Tá dizendo aqui, Justiane. Você tá no Facebook ou no YouTube? Eu tô no YouTube. Eu confundi aqui. Tô no YouTube com Thales Alves. Tô no YouTube com Givaldo Ramos, também por aqui. Paulo de Faria Júnior já dando bom dia. Enfim, essa turma tá aqui no nosso YouTube. 94 FM Rádio Cidade. Agora você tá no Isso. Facebook, Fran. Isso mesmo, Ana Ruth. Mandar aquele nosso grande abraço, nosso bom dia aqui pra Florisvaldo Bezerra, ligadíssimo aqui no nosso programa. Tem bom dia também pra Gorete de Macaíba. Aquele nosso grande abraço pro Diderot Sampaio em Ponta Negra, não esquecendo Cabo Oliveira em Itaú e também os amigos Marcos e Adriano e também a Selma no Santarém, Zona Norte aqui de Natal, ligados no nosso Jornal da Cidade. Hora do intervalo, a gente se encontra em um minuto. Você está ouvindo Jornal da Cidade, com Ana Ruth Dantas. Você já ouviu falar do café Maratá?

0,001% dos idosos tiveram reação adversa notificada após a aplicação de vacinas da vacina H1N1. Em bom português, eu quero dizer que as reações para a vacina da gripe, elas são mínimas, mínimas, mínimas. Então, portanto, estamos na época dessa vacina, procure o posto de saúde e vá adiante. E as irregularidades no crédito consignado já levaram à punição de 74 correspondentes bancários. As irregularidades na oferta de crédito consignado geraram aplicação de 74 sanções para correspondentes bancários, segundo a FEBRABAN, Federação Brasileira dos Bancos, e de acordo também com a Associação Brasileira de Bancos, o número de punições é o maior já registrado desde que entraram em vigor as novas regras de monitoramento dos agentes, e essas regras começaram lá em janeiro do ano passado. 8:05, hora da gente fazer um rápido intervalo, porque no próximo bloco vou conversar com o padre Valtair Lira. Nós vamos falar sobre a Casa da Fraternidade São Camilo de Leles. Em um minuto, a gente tá por aqui. Você está ouvindo Jornal da Cidade, com Ana Ruth Dantas. Na sexta, das 20 às 22 horas, no programa Noite 94, você vai conferir a preferência musical de um convidado da cidade. O programador é você. Ouvintes serão convidados a compor esse grupo selecionado de programadores, escolhendo as músicas que marcaram suas vidas. Toda sexta, no programa Noite 94, o programador é você. E nesta sexta, você vai ouvir a seleção musical do empresário Ives Mendonça Júnior. A Rádio Cidade está no Spotify. É isso mesmo. É só entrar no aplicativo Spotify e procurar por 94FM-Rádio Cidade. Lá você vai encontrar um material exclusivo, pensado especialmente para você. Com playlists selecionados, seleções de convidados do programador é você e muitas outras novidades. Segue a gente. Acesse o aplicativo Spotify e procure por 94FM-Rádio Cidade. Tudo isso só para ficar ainda mais pertinho de você. 94FM, a rádio conectada ao seu ritmo. Estamos de volta com o Jornal da Cidade, com Ana Ruth Dantas. Nossa conversa. De volta com o nosso Jornal da Cidade. E a partir de agora, eu tenho a alegria de receber aqui Padre Valtair Lira, muito bom dia, seja bem-vindo ao Jornal da Cidade, a 94FM, o senhor que é o pároco lá da paróquia de São Camilo de Leles. Muito bom dia, Padre Valtair. Bom dia, Ana Ruth, bom dia a todos que nos escutam agora, neste momento. Padre Valtair, Casa da Fraternidade São Camilo de Leles, o que é essa Casa da Fraternidade que vai ser inaugurada, vai ser lançada aqui em Natal? A Casa da Fraternidade São Camilo será um espaço que vai trabalhar em prol do doente pobre, das pessoas pobres que necessitam de atendimento na área da saúde, a parte médica, psicológica, mas também vamos trabalhar com a espiritualidade e é isso. Como é que vai funcionar, Padre Valtair? É um abrigo onde as pessoas vão estar lá, morando lá, ou as pessoas vão buscar o atendimento lá? Como é que vai funcionar? Vão buscar o atendimento, né? Porque tudo começou, na verdade, foi uma inspiração que eu tive quando estava doente. Sim. De Covid, há um ano atrás, em maio do ano passado. Eu fiquei doente e durante o período me veio muito forte uma inquietação de que quando eu ficasse bom, eu deveria ajudar mais os pobres. Um dia rezando, então me veio aquela voz como que dizendo: você deve ajudar doentes pobres. Eu tinha acabado de ler, de reler a história de São Camilo de Leles, que é uma história de um santo italiano que passou toda a sua vida ajudando justamente doentes pobres. Ele abria casas, recolhia aqueles que estavam, sobretudo, na rua, que não tinham condições nenhuma de atendimento. E esse trabalho foi sendo desenvolvido, isso no final do século XVI para o início do século XVII, em Roma. E a partir daí, esse trabalho se expandiu por todo o mundo, que é uma congregação religiosa que se chama Ministros da Ordem dos Enfermos, os Camilianos. Inclusive, eles hoje é quem cuidam do Hospital Belarmina Monte, em São Gonçalo do Amarante. E aí, através dessa inspiração que eu tive... O senhor estava com Covid e começou a ter essa inquietação. Ana Ruth, porque eu ficava pensando, né? Eu tinha do bom e do melhor para comer, estava muito bem assistido por médicos, pessoas amigas. E de repente eu pensava, meu Deus, deve ter tantas pessoas que agora, pobres, não têm o que comer para se nutrirem. Quem tem Covid sabe que ficamos debilitados, fracos, mesmo tendo uma alimentação adequada, boa. E eu pensei nisso, então, quando eu ficar bom, vou ajudar mais. E aí veio, ajudar doentes pobres. Então, eu disse assim, se for para ser uma obra de caridade, alguma coisa mais organizada, Deus vai mandar a confirmação de alguma forma. E de fato, no outro dia, quando eu ligo o celular, tinha duas mensagens de duas pessoas que eu não conhecia, e elas dizendo justamente isso: eu estou sabendo que o senhor está com Covid, e eu também tive e passei por isso, quero dizer que se o senhor for criar alguma obra para ajudar pobres ou alimentar pobres, pode contar com a nossa ajuda. Do nada essas pessoas mandaram essa mensagem. Do nada. Então, eu imediatamente me veio muito forte essa palavra fraternidade. Criar uma fraternidade onde as pessoas possam se juntar e unidas possam trabalhar em prol dos menos favorecidos. Principalmente nessa questão de atendimento com relação à saúde. E depois foi que veio aquela voz que o senhor escutou, Padre Valtair? Sim, porque eu estava rezando. Sim. E quando eu terminei a oração, aí me veio essa voz: você deve ajudar doentes pobres. Aí foi quando eu questionei, como vai ser isso? Bem, se for alguma coisa no sentido de organizar melhor, vão vir confirmações. Aí vieram as confirmações pelo celular de pessoas falando isso. E aí, quando eu voltei a celebrar no dia 7 de junho do ano passado, na missa eu contei a experiência e eu disse: olha, a partir de hoje está fundada a Fraternidade São Camilo. E a finalidade principal será ajudar doentes pobres. Agora, não me perguntem como é que vai ser, porque Deus é quem vai mostrar e abrir os caminhos. E no dia seguinte, quando me convidaram para uma live para falar da experiência, da questão de fé, como eu tinha enfrentado a Covid, fazendo a experiência de fé, e naquele momento me veio assim, do nada, me veio a questão de falar da fraternidade, pensando, porque quando eu terminei psicologia, eu tinha muita vontade de, na paróquia ou em algum outro lugar, criar um espaço para o atendimento terapêutico, para a terapia, mas também um espaço para trabalhar a espiritualidade, integrar psicologia e espiritualidade. Mas de lá para cá nunca deu certo fazer isso. E eu dizia: quem sabe você que está agora assistindo a live, você tem uma casa que você nem precisa mais dessa casa, e você coloca essa casa para que possamos fazer esse trabalho integrando a psicologia e a espiritualidade. Quando termina a live, que ligo o celular, então um casal que é da paróquia colocando uma casa à disposição. E a casa fica justamente aqui no bairro Candelária, porém na área territorial da paróquia São Camilo de Leles, que fica aqui próximo ao Lamoete, aqui bem próximo. Lá de volta aí, que história emocionante. Eu tô impressionada. E como me fala uma coisa, como vai funcionar a Casa da Fraternidade no contexto dos profissionais que lá estarão e de como as pessoas, porque a gente tem duas vertentes, uma dos profissionais que vão prestar esse serviço e outra das pessoas que vão buscar o serviço. Vamos falar primeiro dos profissionais. Como o senhor já tem essa equipe, as pessoas que estão nos escutando, essas milhares de pessoas, podem buscar para elas que estão, eu estou sensibilizadíssima, eu confesso que eu também estou. Como pode fazer isso, Padre Valtair? Pois é, Ana Ruth, então, a ideia primeira era trabalhar somente psicologia e espiritualidade. E aí muitos médicos ligados à paróquia começaram a me mandar mensagens e a falar comigo dizendo: Padre, eu acho que o senhor tem que ampliar mais os horizontes, porque eu sou médico e quero muito também dar minha parcela de contribuição. Sempre tive vontade de fazer um trabalho voluntário e agora chegou o momento. Então vamos abrir esse leque e de fato começamos a receber os médicos, que hoje temos um grupo de uns 15 médicos. Que nas mais variadas especialidades, clínico geral, cardiologia, endocrinologia, pediatria, psiquiatria, tem várias especialidades já. E aí vai ser dessa forma, qualquer um que queira também ainda se colocar. Fisioterapeuta, terapeuta isso, ocupacional, fonoaudióloga. Isso, precisamos. Enfermeiro. Cada um, inclusive, justamente, aí de repente aparece o enfermeiro que diz assim: Padre, na casa devia ter também uma sala para enfermagem, porque os médicos não vão ficar verificando pressão, fazendo essa coisa toda antes da consulta, depois também pode surgir a necessidade de um curativo, de uma aplicação de injeção, e aí se criou a sala da enfermagem, tem alguns enfermeiros, técnicos de enfermagem que já se colocaram também à disposição. Aí, de repente, os farmacêuticos, alguns começaram a dizer: Padre, vamos também criar uma farmácia, uma pequena farmácia, um banco de medicamentos, porque tem muitas pessoas que utilizam, de repente, meia caixa de medicamentos. De repente, tem 30 comprimidos, usou 10, não vai mais usar. Nós poderíamos fazer esse trabalho de arrecadar, de fazer toda essa triagem, esse levantamento, tudo, e controlar isso aí, os médicos, sabendo o que tem, também podem receitar e pode se utilizar. E, de repente, também aí lá vem os pedagogos, psicopedagogos também dizendo: Padre, olha, se alguém vai ser atendido, aí tá, vai com a criança, não tem com quem deixar a criança. Quando essa pessoa entrar para o atendimento, a criança vai ficar com quem? Então, vamos criar uma brinquedoteca também na casa? E aí foi criada uma pequena brinquedoteca também. Assistentes sociais começaram a dizer: mas o trabalho da assistência social tem que existir também nessa casa, porque será a porta de entrada. E aí muitos já também se colocaram à disposição, de modo que a casa tem assistentes sociais, psicólogos, fisioterapeutas, médicos, técnicos de enfermagem, enfermeiros e farmacêuticos. Vai funcionar dessa forma. Você, cada um que queira também ainda participar, estamos abertos, porque... Pode entrar em contato como, Padre Valtair? Pode entrar em contato através, tem o número, o celular da própria fraternidade. Sim. Né, que é o 996014848. 996014848. Ou através da própria paróquia São Camilo. O telefone da paróquia é 3615-2859. Na paróquia, sempre na secretaria, sobretudo na parte da tarde, vão dar informações e vamos. Padre Valtair, a gente está com muitas pessoas já se manifestando no YouTube aqui, João Batista, Paulo de Faria Júnior, mandando um abraço gigante para o senhor. Enfim, muita gente parabenizando. Como é que vai ser o funcionamento da casa? E aí, da forma prática, por exemplo, vai ser de que horas a que horas, de segunda a sexta ou sábado, enfim, como é que vai ser? Pronto, vai, a inauguração da casa será no na próxima quinta-feira, 13 de maio, dia de Nossa Senhora de Fátima. Que dia lindo. Porque justamente foi Nossa Senhora de Fátima foi eleita como a padroeira da casa. São Camilo é o patrono, porque tudo foi muito através da vida também de São Camilo, que certamente me inspirou. Como a paróquia é de São Camilo e foi um santo que trabalhou sempre em prol do doente e pobre, eu acredito, eu creio que foi através dele, da sua vida, que veio essa inspiração, essa voz que me falou dentro. A casa, ela vai funcionar, é atendimento aberto. Se as pessoas ligam, não vamos marcar por telefone. Tem que ir lá para ter o atendimento da assistência social, para se fazer essa triagem, conhecer o assistido, a pessoa que será assistida, para ser encaminhada para o médico que ela necessite, ou o fisioterapeuta, ou o psicólogo. E depois vamos acompanhando, porque inclusive até uma cardiologista doou o aparelho de se fazer eletro. Então, esse atendimento vai ser feito na hora. Um outro médico cardiologista, periodicamente, ele vai fazer também eco. Então, vejam, cada dia é uma graça que nós recebemos, porque do nada aparecem pessoas colocando à disposição o que elas têm. Isso tem sido maravilhoso. Então, a casa, Ana Ruth, vai funcionar, e os que nos escutam, de segunda a sexta, das 8 horas ao meio-dia, das 13 horas às 17 horas. Atendimento aberto, qualquer pessoa pode, e é claro, qualquer pessoa que realmente tenha necessidade, pobre, que não tenha condições. Só é chegar lá. E qual é o endereço da casa, Padre Baltaí? Rua Cesimar Borges, 2351, Candelária, mas fica aqui, próximo ao Lamoete, bem por trás do Lamoete. A gente conversa com o Padre Valtair Lira, ele que foi o fundador e está contando uma história linda da criação, da instalação da Casa da Fraternidade São Camilo de Leles. Padre Valtair, normalmente um projeto desse a gente fala de anos e anos, e o senhor, isso menos de um ano, Padre Valtair? Pois é uma graça de Deus, porque quando eu comuniquei na paróquia em 7 de junho do ano passado, e eu disse, quem quiser fazer parte, pode me mandar mensagem através do meu WhatsApp. Então choveu de mensagens, que eu nem tive condições de ler todas de um dia para outro. E aí criamos esse grupo no WhatsApp e começamos a trabalhar desde o ano passado, que nós estamos trabalhando todo mês. As pessoas doavam através da conta da paróquia, mas agora nós temos também a conta própria da fraternidade, porque tudo foi feito de acordo com a legalidade, foi construído o estatuto com a ajuda de algumas pessoas que fazem parte, foi eleito o conselho da fraternidade e a diretoria, que hoje é composta, na verdade, será uma obra também social, um braço da obra caritativa da Igreja Arquidiocesana de Natal. Por isso, o estatuto tem a aprovação canônica da Igreja, da Arquidiocese de Natal, e a jurídica. E o bispo é quem vai sempre nomear o diretor-presidente. Então, eu fui nomeado para o período de 3 anos, juntamente com o diácono Teixeira, como vice-presidente. Geórgia Suassuna, a secretária, e Renato, tesoureiro. E tem toda uma equipe trabalhando desde o ano passado. Todo mês, o que é arrecadado, nós vamos justamente disponibilizando. São medicamentos que as pessoas vão procurar. Eu tenho N exemplos, Ana Ruth, de pessoas carentes que chegam com a receita, principalmente depois de ter Covid. Falo, por exemplo, de uma mulher que chegou tinha passado vários dias na UTI, saiu do hospital e ela chegou com a receita: padre, olha, não tenho condições nenhuma de comprar esse medicamento, porque eu sou manicure, meu esposo desempregado, estamos vivendo somente do auxílio emergencial. E aí peguei a receita. Quando cheguei na farmácia, R$ 1.500 de medicamentos para o tratamento. Então, como é que uma pessoa pobre, que sai de uma Covid forte, vai ter condições de fazer um tratamento, de se restabelecer, se não tiver ajuda, a nossa ajuda? Então, eu sou gratíssimo às inúmeras pessoas que mensalmente colaboram. Como é que elas podem ajudar, Padre Valtair? Então, na fraternidade, de acordo com o estatuto, tem dois tipos de sócios. Os sócios colaboradores, que são aqueles que vão doar mensalmente o dinheiro ou vão doar o seu serviço à casa. E tem os sócios beneméritos, que são aqueles que vão ajudar quando quiserem. Tem pessoas que dizem: não, eu vou ajudar quando eu puder, uma vez por ano, com material ou com dinheiro, seja como for. E aí é a questão de dinheiro para a conta da fraternidade, né? E outros materiais, porque se precisa de material de limpeza, de tantas outras coisas. As pessoas podem também doar. Tudo será muito bem-vindo. Telefone para quem quiser doar, Padre Valtair. Quem quiser fazer uma doação, inclusive, eu tenho aqui Luiz Jacome. Ele mandou uma mensagem pelo YouTube e ele já disse: Ana Ruth, os funcionários aposentados do Banco do Brasil, através da associação, entregam os remédios que não mais utilizarão, para que seja entregue a quem poderá utilizar. Ele já está mandando essa notícia. Que bom, essa mensagem que aqui. Bom, muitíssimo grato. E tudo será bem-vindo. Então, pode ser entregue a partir do dia. A casa será inaugurada dia 13, mas só será aberta para o funcionamento com expediente nos dois horários a partir da segunda-feira, dia 17. Uhum. Então, tudo pode ser entregue lá mesmo na casa ou também na secretaria da paróquia, porque vamos fazer essa ponte também. Tá? Então, hoje. Vou mandar uma mensagem para o WhatsApp. Manda mensagem para o WhatsApp, esse número da fraternidade. 9601, olha aí, Luiz Jacome, 99601-4848, não é isso? Isso mesmo, pode mandar mensagem ou pode ligar que alguém vai atender. Padre Valtair Lira, o senhor que é pároco e agora está à frente da Casa da Fraternidade São Camilo de Leles. A minha pergunta é: o senhor tem noção do que está começando agora? Eu estou impressionada com todo o primeiro testemunho do senhor e depois toda essa obra gigante que se coloca, que se avoluma a partir da criação. O senhor tem noção da magnitude de um trabalho desse, Padre Valtair? Eu estou impressionada. Pois é, na verdade, alguém também me fez essa pergunta ainda no ano passado, dizendo assim: o senhor tem ideia desta casa, da questão do funcionamento, como vai ser, porque é uma coisa que vai ter também muito gasto. E aí eu imediatamente pensei assim: mas nenhum santo da igreja que trabalhou com caridade pensou nisso, de que vai ter muito gasto. Porque quando trabalhamos em prol do menos favorecido, do pobre, pode ter certeza que o coração de Deus se dilata. E aí vão aparecendo, olha, já inclusive estamos abertos às parcerias. Também um casal que tem laboratório de análises clínicas aqui em Natal. O casal me passou uma mensagem dizendo: padre, nós queremos também fazer parte da fraternidade, disponibilizando um número X de exames por mês. Então, há outros também que tenham, que realizam exames também, porque tem aparecido muita necessidade de exame de imagem, que nós temos muito feito na Liga, porque são pessoas que precisam fazer o exame com urgência, porque não podem esperar, ficar na fila do SUS esperando. E nós sabemos que a fila do SUS está enorme, e tem pessoas que não podem esperar. Tem que fazer. Um senhor que nós acolhemos, atendemos o ano passado, ele tem esclerose múltipla e ele precisava fazer a ressonância do cérebro e da coluna para poder o médico laudar e passar o remédio. Mas avançou muito porque ele ficou esperando na fila do SUS e não fazia. E aí, nessas coisas urgentes que nós temos trabalhado também de atender o pobre que precisa com urgência e fica na espera. Padre Valtair, Gustavo Rodrigues está trazendo aqui a informação no YouTube. Eles, grande abraço pro Padre Valtair, estamos juntos. Então, ele já todo concluindo que ele está também na fraternidade. Com certeza, Gustavo é um parceiro. Inclusive, ele tem uma construtora e ele ajudou na reforma da casa, porque precisamos fazer uma adequação também na casa. Que maravilha. Padre Valtair, 8:30, infelizmente a gente vai terminar a nossa entrevista, mas eu faço questão de deixar novamente o telefone para quem quiser ajudar, quem puder ajudar, aliás, convidar, não convocar as pessoas a ajudar a Casa da Fraternidade São Camilo de Leles. O telefone, Padre Valtair. 996014848. 996014848. É o WhatsApp também? É o WhatsApp também. E aí eu já faço convite ao senhor, na verdade eu faço convite para duas entrevistas. Uma, quero muito falar com o senhor sobre psicologia e espiritualidade, deve ser um tema ótimo, uma maravilha. E outro, depois que a casa foi inaugurada e vai ser na próxima quinta-feira, eu quero novamente que o senhor volte, porque esse tipo de iniciativa, Padre Valtair, engrandece, não o senhor, mas engrandece todas as pessoas que se engajam em um movimento como esse. Parabéns pelo trabalho. Os ouvintes sabem que eu, de fato, sempre procuro ser muito com a veia profissional, mas eu estou impressionada com o testemunho que o senhor trouxe aqui, compartilhou de forma muito humilde, muito generosa, compartilhou com os nossos ouvintes. Um testemunho de fé, um testemunho de como cada um pode empreender e fazer mais e sair da sua zona de conforto. Isso mesmo, Ana Ruth, eu sempre tenho dito que nós estamos vivendo o tempo da pandemia, não é tempo de ganhar, de pensar em ganhar dinheiro, é tempo de exercitarmos mais a fraternidade, a solidariedade. Então é cada um agradecer pelo que tem e repartir com os outros, que quase não tem nada. A Poliana Melo já está deixando, inclusive, já deixou aqui o telefone, ela também vai buscar o telefone 996014848. Um excelente dia para o senhor, Padre Valtair. Muito obrigado, Ana Ruth. Agradeço a todos os que estão colaborando desde o ano passado para que esta obra ela possa se efetivar cada dia, cada vez mais. Também a Virginia Chelli, que é Virginia, também uma pessoa que se dispôs a ajudar também a fraternidade, e ela que é da área de comunicação, como vocês todos, é muito importante utilizarmos a comunicação para que possamos também difundir, divulgar o que é bom e o que está acontecendo de bom. Virginia, que foi a ponte para essa nossa entrevista, Padre Valtair. Muita gente também já mandando mensagem aqui no nosso WhatsApp. Eu vou colocar no WhatsApp o telefone, o 996014848. Muito obrigada. Deus abençoe você e todos aqueles que estão na escuta do programa. Muito obrigada, amém. Para Rodrigues, um excelente dia para você. Ana Ruth, fechamos com chave de ouro. Que entrevista, né? É, isso é o verdadeiro cristianismo. Que Deus possa abençoar ricamente mais e mais aí, Padre Altair, e esse projeto maravilhoso. Sem dúvida. Ana, bom final de semana para você, para os nossos queridos ouvintes, e até segunda-feira, se Deus quiser. A todos, um ótimo final de semana. E o programa de hoje, claro, naturalmente, eu dedico a todas elas, as mães. Domingo é dia das mães. Então, que Deus abençoe a cada uma, a cada mãe. E Deus, é claro, vou homenagear em nome da minha mãe, que eu amo imensamente, gigantemente. Minha mãe também, né? A sua mãe também, da mãe, né, das mães. Então, dona Rita Dantas, que tá lá na cidade de Caicó, no Seridó, um beijo no coração, ela sabe o quanto eu amo. Fran, feliz dia das mães pra sua mãe, feliz dia das mães. Pra todas as mães. Abraço a todos, obrigada por sua companhia. Segunda-feira, 7 horas da manhã, a gente se encontra. Você acabou de ouvir Jornal da Cidade com Ana Ruth Dantas. Oferecimento Sicredi, gente que coopera cresce. Maratá, o melhor café que há. E Unimed Natal, cuidar de você. Esse é o plano.